Aí vem ele, o bruxo Tom Mix. Vamos dar um salve pra todo mundo primeiramente. Boa noite pra todos vocês. Hoje é aniversário do Edielson. E vamos botar tudo pra cima, porque a parada vai esquentar de vez. E aí, Sal, pode estremecer tudo. O bruxo tá na área, Salinas. Chega aí na parada. Vai. Tô gostando de uma prostituta. Vocês! Eu tô na rave com uma prostituta. Faz o seguinte: vai de pura. Joga a mão pra cima, todo mundo! Joga a mão pra cima, todo mundo! O bagulho vai estourar! Vai estourar de vez no céu, eu tô na área! Quem tá chapado, joga o bracinho pra cima, todo mundo, vamos jogando. Acelera tudo. Tô pronto. Só quem é de Salinas, levanta a mão pra mim. Quem curte o meu parceiro DJ Edielson, show, levanta também. Tá na hora, tá na hora, tá na hora. Joga pra cima, assim, ó, todo mundo. Joga a mão pra cima. Quem mais fugir? Explodiu. Vai. Canta bem alto que eu quero ouvir, Salinas. Mas veio você. Canta bem alto pra todo mundo ouvir. O que é o amor? Vocês. Vou escrever. E eu. Podem me prender. Pelo que eu vou fazer. Mas tá tudo bem. Tudo bem. Eu tô no aniversário do Edielson. Prepara tudo que agora vai explodir. Eu quero sonejado. Prepara tudo que agora vai explodir. Prepara tudo que agora vai explodir. Quem é do Paysandu, joga o bracinho pra cima que eu quero ver. Só quem torce pro Paysandu. Quem torce pro Remo também pode dar o soquinho pro céu. Só a galera do Remo. Explode tudo. Explode o bagulho. Agora! Mais uma vez, tu! Eu tô gostando de uma prostituta. Ela o quê? Tu tá na rave, bebê! Eu tô na rave com uma prostituta. Ai, que gata. Ai, que pura. É bagulho doido no salto, Mix! Explode o Dá pra ser mais forte. Dá pra ser mais forte. Canta pra mim. Só que não tem hora pra chegar em casa, levanta a mão nessa parada pra mim. Só que não tem hora pra chegar em casa, levanta tudo. Levanta tudo, levanta tudo. Que o Tom Mix tá na área do sai, o bagulho tá mil grau. O bagulho tá doido. Solteiro! Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra... Pega fogo, a rave! Eu tô na rave, eu tô curtindo, rodeado de gostosa. É tchau pra quem namora, é tchau... Tá todo mundo aqui, Breno! Tá todo mundo aqui no bruxo! É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Ai, Gabriel! Tô solteiro, tô filmado, tô de volta no botão. Tô solteiro, tô filmado, tô de volta no botão. Eu quis de tudo por você, mas você não me deu. Eu quero baixar o som pra todos vocês, libera a voz. Você só quis brincar com meu coração. Mas eu sei a quem se faz, a quem se paga. Que em breve eu vivo rindo da sua cara. E você chorar me pedindo perdão. Pode cantar, pode chorar. Pode mesmo, não pode? Pode mesmo, né? Ai, ai. Cadê a torcida do Paisandu aí no meio que eu quero ver? Quem torce pro Papão, bate na palma da mão. Quem torce pro Papão, bate na palma da mão. Quem torce pro Leão, bate na palma da mão. Quem torce pro Leão, bate na palma da mão. Vem, vem! Eu era uma menina e você não se importava. Me achava nova, boba, que não ia dar. Pra que tá bem alto? Agora que cresci, você... Quem vai amanhecer muito chapado vai cantar. Você não dá. Eu quero ouvir vocês agora. Vai. É. Tudo muda. Toma. Dei a volta por cima, agora não dá. É na pressão, é na batida, é na pressão, é o Tumix, o sal. Ai, ai, ai. Mais pólvora! Então! Mais pólvora! O bagulho tá mil grau! Um, dois, três! Um, dois, três! Agora vai! O bagulho tá mil grau, vai! Cheiro de pólvora ferve meu sangue. Aniversário do Edilson Show! Prepara o bolo, prepara o bolo, prepara o bolo! Silas Silvana, da Que Delícias, bate o bem, dá presente comigo. O meu futuro vereador tá junto comigo, Alan Edi. Edi. Na sala, no chão me deitou. assim, ó. Rindo da minha cara. Só que não vai embora cedo daqui, canta aí. Não vou. Te provocou, Cadu? Me provocou. Tudo. Olha o chumbo grosso, Jaque. Gente, a galera que nos dá moral, sempre quando vem aqui em Salinas, tá junto com o Bruxo. Obrigado, Derek, Mike, o Adriano Cunha, o João da produção. O modo Adriano já tá ativo, papai. E o Cadu é? Solteiro? Solteiro e tá com dinheiro no bolso, levanta tudo aí! O Lebreia Pop tá aqui do lado com a gente! Ele e seu grande amor! Eduardo Mercedes! Fala, Dudu! Tá comigo, pai! E aí, Guia Vindo, tá pegando fogo, pai! Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. É bagulho doido no céu! Pode estourar. Vai, vai! Pode estourar. Pode estourar. Hey! Pode estourar. Eu quero duas mulheres pra quebrarem tudo aqui. E aí, DJ Guga? Eu quero duas mulheres pra quebrarem tudo no aniversário do Edielson Show. Vem, bebê, vem, vem, vem, vem, vem. Coisas da vida. Quem é que tem uma amiga aí, fura olho? Bota o bracinho pra cima. Só quem já teve uma amiga fura olho também pode levantar a mão. E quem conhece um cara doido aí no meio, aponta pra ele agora, bebê, vai. São os quatro caras que a bandida se amarra. São os quatro caras que a bandida se amarra. Jogador, empresário, artista. Quem, pai? E o DJ Tomix. E o dono da quebrada. E o dono da quebrada. Então deixa ela. Vem pra cá, vem. Deixa ela. Para de cuidar da porrada. Vem com o teu bruxo. Deixa ela vir com o Tomix. Pra poder dar a xereca. Pra poder dar a xereca. O Alailson, proprietário do Sul, Mega Android. Presente junto com o bruxo. Era bilhão e votara 10 milhões. Era bilhão e votara 10 milhões. Sabe por quê? Ela só dá pra parar. A rave tá uma loucura em Salinas. A rave tá rolando e o Tomix tá pra negócio. O bruxo tá tocando, o Tomix tá pra negócio. Quem conhece o amigo fiado aí no meio, levanta a mão pra mim nessa parada. Só quem conhece, só quem conhece. Bora descer, vai! Desce! Quando o DJ Guga toca, a chapa esquenta. Quando o DJ Guga toca, as meninas ficam fogueta. E quando ele perde, Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha. O Erivelto tá comigo. DJ Bug é o piloto e o Pia é o copiloto. O Neto é o piloto e o Pia é o copiloto. Tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro. Tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro. Tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro. Vai ganhar o prêmio, mano. Diz o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Piranha, tu. Informe, Sarinho. No céu, qual que vai ser? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Peraí, quem que conhece uma mulher que ela fica santinha quando vem pra festa, mas quando tá em casa quebra tudo? Posta vídeo lá no Instagram. Quem é que conhece uma mulher dessa aí agora? Vai! Tá na hora de quebrar tudo! Joga a mão pra cima, quem tá muito feliz no aniversário do meu mano Edilson! Feliz Natal, feliz ano novo! Feliz Natal, feliz ano novo! 2020 é só contatinho novo! 2020 é só contatinho novo! 2020 é só contatinho novo! Feliz Natal, feliz ano novo! E no bolso do Gui! Feliz ano novo! 2020 é, só... é muito dinheiro, papai! É o homem 2020 da... é só explodir, contatinho moleque. Novo! Vai chegar na lua! O ano não adianta chorar. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. É hoje. E eu vou estar junto com esse MC, Thiaguinho MT. O bagulho vai ser doido. Dia 8 tem Tomix e Thiaguinho MT. Tomix vai botar pressão pro desespero. Tomix vai botar pressão pro desespero. Brota no bailão pro desespero do seu ex. É hoje que ele paga todo o mal que ele se fez. Obrigado, meu parceiro Toninho. Ele não pode faltar um evento. Ele é a primeira dama, sua esposa, sempre com a gente. Alô, Toninho! O Marrom, Paulo, Luan. O Curió também tá junto com o Bruxo Tomix. O Bruxo. Se ele te trombar, vai se arrepender. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Atenção, mulheres, que a partir de agora tá liberada a putaria. Pode quebrar tudo aí embaixo, tá? Então sai. Ai, sai. Ai, sai da minha frente. Sai. Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. Hoje eu... Joga pro alto todo mundo aí. Então sai. Sai da minha frente. Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. Bateu. Vale da pena, sempre lotado, todo sábado. Eu gostaria que nesse exato momento todo mundo levantasse amigos, a sua latinha lá pro alto. Perigo, de Glock na cinto. Levanta a latinha assim, aí, galera. Eu vou pro baile da gaiola. Que não deve nada pra ninguém, levanta a latinha aí. Te vejo no baile, já chego sarrando do jeito que você gosta. Eu te deixo excitada, te levo pro meu. Vou baixar o som. Vocês. Toma. Se teu ex não te quis, tem quem queira. Como foi que te perdoasse de boca? Joga a mão pra cima, vai. Que tal deu tempo? Só quem torce pro Flamengo, levanta tudo aí. Se terá comigo, moço. Quem tá muito chapado aí no meio, levanta tudo que eu quero ver. Você chuta o balde, nós mete o louco. Sede de baile, vai sair do chão. Olha o troco, tu vem ficar comigo só por um momento. É proibido se envolver. Um, dois, três, vai. Desce, cortezão. Senta, vai travando. Tirururão. Vai, fica dividida. Põe tudo na conta do Edi. Edi 2020. É a força de Salinas. Oi. então vai. Sabia que ela viria, de longe sinalizou pra mim. Quem conhece uma amiga que tá chapada aí no meio, levanta tudo. Eu chamo no dedinho. Eu tô chapado, cheio das vontades de te mandar o meu papo. Tá rolando baile, mas o 99 eu pago. Obrigado, meu parceiro, Lúcio do Relógio, o Mortadela Lanches, patrocinadores oficiais. E ela vem, o aniversário do Astro. Aba na frente do... É a vibe do Astro. Bota a dona braba, isso eu vou te dar também. Só botar dona meu bem, só botar dona meu... O nome é Silas e Silvana, do Que Delícias Bar, patrocinando mais um evento de sucesso. Neném. Obrigado também pelo carinho de vocês. Eu vou te dar também, só botar dona meu bem, só botar dona meu bem, só botar dona meu bem. Avisa Lobão, hoje a resenha lá em casa. Avisa aí, Alex, hoje a resenha lá em casa. Prepara o bolo que agora a gente vai pra frente, Jess. Casa, e a festa privada, e a festa privada, e a festa... Quem tá comemorando aí? Pra comemorar, eu levo as gata, eu levo as gata, eu levo as gata. Eu levo a gata. E vamos embrasar, fazer fumaça. Fazer fumaça, fazer fumaça. Olha o movimento que ela desce, olha o movimento que ela desce. Olha o movimento que ela desce. Sai do chão. Show, olha o movimento que ela dança, olha o movimento que ela dança, olha o movimento que ela dança, olha o movimento. O carnaval do bruxo tá chegando, fevereiro recorde, 22 eventos no mês de fevereiro. Comemorar, eu levo as gata, haja pica, as gata, tem muito, as gata, que vamos embrasar, fazer fumaça, fazer fumaça, fazer fumaça, fazer fumaça. Escurece tudo nessa parada aqui, o bagulho tá ficando pesado aqui. Fuma, eu não sei se essa fumaça tá boa. Bora ver agora. Uma fuma, fuma, folha de bananeira. Pera aí. Quem gosta de fazer fumaça? Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Joga tudo pro alto que eu tô aqui. O bruxo. Hold up. Say. Oh, my. To be acting too bold. Tá tudo embaçado. Say. Hope you're ready for the next episode. Hey. Só a galera da paz, galera do amor, galera que gosta de curtir na manha. Every day. Canta comigo agora, no ritmo lentinho. Vem que vem. Acende, bota em cima, acende, bota em cima, acende, bota em cima, acende, bota em cima. Cadê, cadê, cadê, cadê? Bota pro lado e pro outro, bota pro lado e pro outro, bota pro lado e pro outro essa parada. Jogou, jogou, joga tudo que o bruxo tá na área do aniversário do Astro. Sinto um frio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme. O bruxo já tá detonando, então seja bem-vindo à revista do Comix. Let's parceiro Lebreia. Grande abraço pra ti também. Eu conheço várias mulheres, eu conheço vários homens que quando bebem já começam a chorar, já começam a lembrar do ex, ou então começam a lembrar da ex. Aí sempre tem uma mulher que quando tá na festa ela fica doida e ela quer ligar pro ex dela. Elas vão viajar em cima, São Paulo, por gentileza. Todo mundo pode jogar pra cima aí, vai. Pra que eu fui beber? A crise de saudade atacou. Esconde Jaque. Meu celular. Esconde o celular da Jaque, pelo amor de Deus. É que bateu a recaída. E o sentimento ficou sonso com a batida. E o orgulho afogado na bebida. Pedido re... Quem conhece uma amiga que não pode beber, que já quer chorar? Bebe assim. Faz de conta que tu tá solteiro hoje aqui na festa, mano. Já é a quinta vez que você liga assim do nada. Dorme em cama separada. Bora jogar a mão pro lado e pro outro pra ficar bonito aí, gente. Mas é a primeira vez que eu conheço outra pessoa. Que eu tô beijando outra boca. Depois que eu conheci você. Pode jogar pra cima e cantar. Então diz por quê. Tá me ligando com essa voz de raiva. Se é tribo... Vou baixar o som pra vocês agora aqui. Foi esse fim que você escolheu. Não trai não, é? Eita, bebê! Eu te dizer que eu te traí. Meu coração não te pertence mais. O bruxo não trai. Fudeu não trai. Não fale mais o meu nome, não me telefone. Os mexinas da Nike. O Davi, Giovanni e Mael. O Pacabeira também. E se eu te ver de longe, vira a cara, finjo que não vi. Mas eu não vou mentir. Tá doendo lá no fundo. Sem você eu não consigo mais dormir. Vamos fazer assim. Melhor não me procurar, porque eu morro de medo. Só quem sabe vai cantar, vai cantar. Eu tô falando mal de você. Que você nunca soube fazer. Aniversário do meu mano Edilson! Tá na hora! Mexe lá no fundo, Tomix! Vai, DJ! Minha grande amiga Josi! Também tá presente comigo! Josi! Um super abraço também, o Eduardo Mercês. Tá presente comigo. E aí, Dudu? Hoje eu li um poema de amor. E eu lembrei de você. Como eu lembrei de você. Tá tão difícil aqui, sem teu amor. Todo momento a solidão sufoca e cada dia. Mais pólvora! Chegando o carnaval. Hoje eu escutei uma canção de amor. Eu lembrei de você. Como eu lembrei de você. Tomix se mexendo lá no fundo. forte aí, Toninho! Banda Caras, a cara do sucesso. Não fui eu quem disse adeus. Um abraço, meu parceiro Júnior. Está junto comigo, valeu, Júnior. Te ter aqui foi felicidade. Detonando o sódio marcante do aniversário de Edilson. Parceiro Edi, presente comigo, pessoa de longas datas, a gente tem um carinho muito grande, alô Edi 2020, tamo junto pai! Juntos sonhamos, juntos estar, não tinha o direito. O Arthur lá desse bar de doido, e a galera de Capanema, um abraço pro Maurizinho. Por tudo acabar, chora bebê. Dias, Carol Monteiro, Jujuba Carvalho, o Albert do Pop também tá com a gente, lá da Pop 110, sem gracinha. Vai, Tom! Como vou te esquecer, se tudo me lembrar você, amor. Tudo que a gente viveu, não sei se pra você valer, pra mim foi bom. Eu era maluca, louca, verdade. Tô muito feliz hoje de estar presente com vocês. Obrigado, meu parceiro Edielson. Obrigado pelo convite, Neto arrebentou por aqui. Que festa bonita. Isso que é bacana, ter os amigos presente. E nesse exato momento a gente vai bater os parabéns. Até porque esse cara é humilde demais. E a gente tem um carinho muito grande por ele. Grande profissional. Não medir esforços para fazer o seu aniversário aqui no Sal. E que festa bonita, tá na hora de bater os parabéns. Todo mundo batendo. Batendo. Muitas felicidades. Muitos anos. Bora bater. Parabéns pra você. Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos. Eu gostaria que todo mundo batesse na palma da mão bem forte. Batesse na palma da mão bem forte. Vai. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas. Dá pra ser mais alto. Muitos anos de vida. Parabéns, Edielson! Apaga daí que eu assino daqui. Apaga daí que eu assino daqui. Joga tudo pra todos cima. Os canhões. Explodiu. De festa, bate na palma da mão, dá os parabéns pro cara aí, dá os parabéns pro cara que ele merece, galera, dá os parabéns, parabéns, parabéns, parabéns, parabéns, Edielson! Que moral, que festa bonita, que festa foda é essa, hein? O cara tá de parabéns e a gente reconhece o Luiz, esse esforço, parabéns, meu parceiro Edielson! Explode o barulho. do show ela tá me querendo. Sabe que eu tô meio o bruxo. Momento, fumo uma da braba pra poder passar o tempo. Precisava hoje em dia tá em. Pensa no aniversário, pressão, meu irmão! Oi, oi, oi, oi, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar. Acelera mais, mais, mais um mix, mais um mix, mais um mix, mais um mix. Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão. Que o nosso amigo vai chegar em casa e vai pegar porrada da mulher dele. Levanta, levanta tudo, levanta tudo, levanta tudo, levanta tudo, levanta tudo. É que a culpa não foi minha, a culpa foi do Tomix que tava tocando e aí é rock doido. É que a culpa não foi minha, a culpa foi do Tomix que tava tocando e aí é rock doido, doido. Rock doido. É rock doido. É muito rock doido. É doido. Rock doido. Doido. É rock doido. Doido, doido. E o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. Tá mil graus. O bagulho tá louco. Tá mil graus. O bagulho tá louco. E o bagulho tá louco. Tá mil. Pessoas que vieram curtir, já deram sinal pra nós que já é pra encerrar tudo. E a gente humildemente agradece cada um de vocês. Edielson, você tem que agradecer o seu público pelo carinho, pelo esforço em ter vindo hoje no teu aniversário. E nós queremos agradecer cada uma das pessoas. E a gente tá aqui sempre pra fazer festa pra galera, sempre levando essa alegria, sempre levando essa humildade que a gente tem no coração. Parabéns a todos os DJs. Parabéns, meu parceiro, Neto!